Vamos lá, DJ Neto Saudade. Arrebenta, meu top DJ. Só pra começar aqui na Vila Sorriso. Você de uns dias pra cá vem mudando demais o seu modo de ser. Tem muita tristeza no olhar, mas evita me olhar para eu não perceber. Se você já não me ama, me diz logo agora. Pop Saudade. Eu só não quero sofrer. Última hora, fale agora. Se ainda existe amor, olhe bem pra mim e me diz enfim, eu sou teu. Se ainda existe amor, pegue minha mão e me diz então que me quer. Eu vim conversar com você, procurando saber o que foi que eu lhe fiz. Eu peço, não deixe acabar. Você dedicou sempre a mim. Sei que o amor é igual a uma nuvem que voa. Se não lhe dei o bastante, meu bem, me perdoa. Me perdoa. Pra recordar. Se ainda existe amor, olhe bem pra mim e me diz enfim, eu sou Deus. E aí? Se ainda existe amor, parceiro Léo tá no berço hoje. O Léo da Rasga Dinheiro tá no berço e vem comemorar aqui no Pop. O som que ele dá valor, meu irmão. Toda a equipe Rasga Dinheiro parabenizando o Léo pela passagem do seu aniversário hoje aqui. Empresário Vovinho! E a sua velhinha tá com tudo hoje, hein? Pode crer, mané. Enfim, eu sou meu. Se ainda existe amor, pegue em minha mão e me diz então que me quer. Se ainda existe amor, Vovinho! Olhe bem pra mim e me diz enfim, eu sou meu. Se ainda existe amor, pegue em minha mão. Mais uma pra ficar no CD! Pop Saudade. Pra recordar. É como um raio de luz. Ai, amor, doces palavras quando estou acariciando. Brasário Vovinho e a sua velhinha aqui com a gente. Pode crer. Tens o sal... Para meu parceiro Nelsinho, Lu Glamour, toda essa galera da Rasga Dinheiro aqui com a gente aí, ó. Se não estás, quando deito em teus braços, bora JS! Nós voamos tão alto, eu voo tão alto, minha amor. Bora Suelen, dá-lhe meus guerreiros. Ai amor, ai amor, caminhamos por mil caminhos. Ai amor, ai amor, te desejo. Ai amor que me alegra a alma quando falo de ti, que me destes o teu amor, eu não posso viver sem ti. Pop! Ai amor, ai amor, é como areia do mar. Ai amor, dia claro, sombra e sol da minha vida. Ai amor, frágil como um cristal, forte como trovão, e fere como punhal, se não estás. Quando teve teus braços. Aqui abraçar com carinho o DJ Cláudio e a Vanessa Favelinha estão aqui com a gente. Um abraço aqui do maestro do pop, DJ Neto. Até 4 da manhã ainda tem muita água pra rolar debaixo dessa ponte aí. De ti, e me destes o teu amor. Eu não posso viver sem ti. Pop saudade. Ai amor, ai amor. Caminhamos por mil caminhos. As parceiros DJ Samu, que é Rose da Pedreira, tá na área. Bora, enfermeira. Desejos e de suspiros. Ai, amor, que me alegra a alma quando falo de ti. Já não dá mais pra ficar do jeito que a gente está. Você pra lá, eu pra cá, e só me procura na hora H. Será que você não tem a bolsa que me deu? Bora, Scooby-Doo, bora, Josilite! Vem, meu amor, vem pra cá. Eu já estou cheio, cheio de tanto esperar. Vem, meu amor, vem pra cá. Eu já estou cheio. Bora, meus lambi, lambi. Estão aqui com a gente hoje, curtindo pop. Vem, meu amor, um abraço aqui do maestro, DJ Neto. Cheio, cheio de tanto esperar. Vem, meu amor, vem pra cá. Eu já estou cheio, cheio de amor pra te dar. O parceiro Raimundinho, a Silviane, o casal do Tapanã tá na área com a gente, abraço. Bora, JS, lembrando da sua morena aí, né, Daniel? Pode crer. Já não dá mais pra ficar do jeito que a gente está. Você pra lá, eu pra cá, só me procura na hora H. Será que você não... O segurança Pantera tá na área. E aí, Pantera? Um coração. Esse é fã do maestro, hein? Desde o tempo do Búfalo. Recordações. Deixa na mão. Quer vir, vem? Vem, meu amor, vem pra cá. Eu já estou cheio, cheio de tanto esperar. Vem, meu amor, vem. Tua história aqui no pop, meu irmão. Bora, Leozinho. Ultra Shop tá na... A minha história vou lhe contar. Tive um amor bandido. Amor bandido. Amor bandido. Ela se foi pra não mais voltar. Me deixou tão sozinho. Aqui na área com a gente. Essa grande amiga DJ de Selma tá na área. DJ Denise Neri também chegando junto. Bora, Misael! Mas se um dia vira com considerado o rei do caqueado. Pra me deixar ferido, não quero seu amor bandido. Vou procurar e hei de encontrar um amor verdadeiro, amor de verdade. E não. Parceiro Paulinho Bestigo aí do comércio tá na área. Um abraço do maestro. E não do meu dinheiro, que seja real e não passageiro. Fazia uma cara que eu não tocava essa aí. Quem é esse cara que passa e mexe contigo? Mexendo com você é o mesmo que mexer comigo. Dale, Léo. Eu sei que você não tem culpa de chamar a atenção. Cigano do Amor, os amigos do Copos, está aqui com a gente também. O ciúme mistura. Meu compadre Alexandre do Whisky, desde ontem com a gente aí. Para Alexandre! É paixão. Ele é a primeiríssima. Que me deixa em ciúma. Só mesmo apaixonar. Ah, mas que eu vou tocar da Tânia. Quando toca da Tânia, é cinco pacotes mesmo. É paixão. É ciúme, é amor. Ninguém rouba minha flor. Eu morro de amor por você. É o mesmo que mexer comigo. Eu sei que você não tem culpa de chamar atenção. O ciúme mistura com amor e abala meu coração. É paixão. Chama atenção aí do meu gerente, Oni. Dá um chega aqui com o maestro, Oni. Rapidinho, meu irmão. Sou mesmo apaixonado. Merda, mano. Você mesma falou que era só curtição. O parceiro dele, aí dos Peladeiros da Saudade, tá na área com a gente. Um abraço pra você, garoto. Eu acreditei no que você falou. Por isso não te entreguei o meu amor. O que que você... Pop Saudade. Fazendo esse beicinho de quem quer chorar. Não adianta que eu não vou me entregar. Acaba com esse papo de quem quer me amar. Você mesma falou pra... Meu parceiro Alho, a Lena, os casal considerado do maestro, lá do Icuí. Confesso. Gostei, mas não me apaixonei. Foi assim que perdi. E pra dizer adeus, eu preciso partir. Eu só quero, meu irmão. E quero um sorriso seu. E quero um sorriso seu. Um sorriso seu. E quero um sorriso seu. Para que a família... família de Coraciba chegando pra curtir o Domingão do Ciro aqui, quadra do Damasceno, até 4 da manhã com o Pop. Vamos lá! Você mesma falou que era só curtição, e gostar de você era só ilusão. Eu acreditei no que você falou, isso não te entreguei o meu amor. O que você quer? Fazendo esse beicinho de quem quer chorar. Não adianta que eu não vou me entregar. Acaba com esse papo de quem quer me amar. Você mesma falou pra eu não me apaixonar. É que todo mundo erra, meu irmão. Confesso que gostei, mas não me apaixonei. Foi assim que perdi. E pra dizer adeus, eu preciso partir. Nosso amigo Cleito, a Graça, estão na área com a gente. Um abraço do maestro do Pop. Mais uma. Pop! E quero um sorriso seu. Olha, Bira, cuidado, Bira. Cuidado com o Misael, meu irmão. Que é grande a minha saudade, que não tenho felicidade, porque ela não está aqui. DJ Denise Neri está aqui com a gente, marcando presença. Um abraço pra você, mulher. Com esse meu tormento, e o meu coração voltar a sorrir. Ela se foi, ainda estou sozinho. Que nem por um momento eu a ele. DJ Denise Neri, faz a vinheta pro maestro aí, vai. Dale, DJ Neto, saudade. Essa aí foi a Denise que fez pro maestro na época. Vai vir a nova, né, Denise? Pólvora, Leozinho! Vento, leva meu recado pra ela, sopra bem no ouvido dela, tudo que eu vou lhe dizer. Diga, vento, os amigos dos Copos e a Ultra Shop juntos. Olha que o bagulho é doido, meu. E não tenho felicidade, porque ela não está aqui. Descubra o paradeiro dela, amigo. Pra acabar de vez com esse meu tormento, e o meu coração voltar a sorrir. Diga que estou sofrendo sem o seu carinho, desde que ela se foi ainda estou sozinho, e nem por um momento eu a esqueci. Descubra o paradeiro dela, amigo vento, pra acabar de vez com esse meu tormento, meu coração voltará a sorrir. Diga que estou sofrendo sem o seu carinho, desde que ela se foi ainda. Mais uma, maestro! E nem por um momento eu a esqueci. Pop! Pop! Meu amor, não me deixe assim, vem ficar juntinho a mim. O que você quer, meu amor? Quero viver contigo sempre e te amar. Fala pra mim! Quero você pra mim. DJ Benizzi Neri tá na área. É sempre um prazer muito grande receber essa pessoa maravilhosa que sempre que chega no Pop Saudade faz e acontece. Ela é meu grande amigo Misael. E aí, Denise? Todo amor que eu tenho em mim, a você. Obrigado, Neto. Eu amo essa galera de coração, viu? Bora no meu coração. Sempre que eu posso, sempre que eu sou convidada, venho aqui, equipe Rasga Dinheiro, nem se fale, meus amigos particulares. E eu quero avisar pra galera, pra mim, próximo final de semana, sábado e domingo, estaremos no Clube da Saudade, Turbinado Nerisson e o Fusquinha da Saudade, viu? Convidando a galera pra chegar junto. Pantera, quero você lá, viu? Marcando presença, bora vira! DJ de Selma Serrão e o seu grande amor, Cleito. Alô, Misa! Simbora! Quero você! Aquela vinheta ao vivo pro maestro, quero ver! Dali, Neto! Tem que respeitar, meu irmão, essa voz! Pode crer! Bora, Misa! Tá quase pra ficar rico com a voz da Denise Neri, né? Quero você pra mim. Empresário fofinho, tamo junto, mano. Sempre aqui no Pop. Eu vou aprender a falar inglês. Nós já sabe o português. Deve ser importante. Pop Saudade. Eu sou filho do Raimundo e da Dona Maria, a boca do Amazonas. O que você quer, meu amor? Quero sair pra conhecer. Tenho vontade de um dia ser gente. Eliana Top tá na área. Um abraço pra você, minha loura. Meus papéis também estão na área com a gente. Um abraço do maestro. Dá-lhe meus lambe, lambe! Um abraço do DJ Neto! Olha aí, Alexandre do Whisky! Passa o pano aí! Bora dar um cago, bora! Eu vou ver Chicago nos Estados Unidos! É pra dar cagada longe mesmo! Eu vou ver Chicago nos Estados Unidos! E volto! DJ Selma tá aqui com a gente também. Um abraço pra você, DJ. Tamo junto, menina. Eu vou aprender a falar inglês. Nós já sabe o português. Quero ser importante. Importantíssimo. Eu sou filho do Raimundo. Dona Maria, da boca do Amazonas. Pop! Quero sair pra conhecer. Tenho vontade de um dia ser gente. Bora, Leozinho, da Shop. Ser grande como o pai. Tamo junto sempre, maninho. O Oiapoque é o chuí. Os peladeiros são na área. Americano do Sul. Ultra Shop no telão, meu irmão. Americano do Sul. Eu sei que um dia a minha vez vai chegar. E com esse esse tal de cruzeiro. E aí, Bilu? Eu vou pra Chicago, nos Estados Unidos, e volto. Eu vou pra Chicago, nos Estados Unidos, e volto. Acordar, minha irmã. Há momentos no tempo em que paro e penso que não há mais tempo. Meu parceiro Léo aí da Rasga Dinheiro comemorando mais um ano de vida aqui no Pop Saudade. E amanhã a gente vai lavar o bucho lá na Cacimba, minha irmã. Terminando lá, todo mundo no Badubada. Bora JS, bora aproveitar. Se abraçar com carinho, meu patrão Edivanda Ultra Shop, sempre no apoio aqui do maestro e do trio da humildade aqui do Pop. Há momentos no tempo em que paro e penso que não há mais tempo a perder com você. Bora Dani, bora Carlinha. Que o amor é apenas mais um sentido. Os Lambi Lambi também estão na área. Abraço do maestro do Pop. Todos jogam. No começo tava devagar, agora tá valendo, né? Torna tudo concreto, o que se puder fazer, aproveitar os momentos que há tempos incertos. Torna tudo concreto, o que se puder fazer, e deixar tudo acontecer, e deixar tudo acontecer. Que eu tente é inútil, não sei esquecer você. Eu não entendo porquê. Imagem tão pura no espaço futuro, eu não sei ficar sem teu amor para amar. Obsessão me invade por todos os lados. Você me envolve, dissolve, estou acabado. Em minha mente vive somente a sua lembrança. Daqui mandar um abraço carinhoso pro Moisés, o pônei maldito lá do Búfalo Recordações. Está aqui com a gente prestigiando hoje. Obrigado, Moisés. Obrigado, maninho. DJ Carvalho, meu parceiro do Bada. E o DJ do Búfalo, a comitiva do Búfalo Recordações chegando junto. Bora, Alan, cadê o Alan? DJ Alan e Adriana, um abraço, patrão. Que eu tente é inútil, não sei esquecer você. Eu não entendo porquê. Imagem tão pura no espaço. Bora, Leo! Sem ficar. Ele é primeiríssima, curtindo pop desde o Marajó em Souri. Obsessão me invade por todos os lados. Você me envolve, dissolve, estou acabado. Em minha mente vive somente a sua lembrança. Por onde eu for, quem tente mentir, você é minha vida. Você é minha vida. Você é minha vida. Você é minha vida. Olha, meus olhos tristes, não me deixa aqui, meu bem. Sinto falta de você, sem você não sou ninguém. Você sabe que você sempre será um eletricista, meu irmão. Não me abandone. Sou capaz. Agora ficou bonito de aparelho mesmo. Eu não vivo sem você. Eu também. Eu sei que vou sofrer. Agora que eu ia tocar o hino dos lambi-lambi. Baladeiros, obrigado, os peladeiros. Equipe lambi-lambi também, um abraço. Um abraço do maestro do pop. Obrigado, Cláudio. Tamo junto, maninho. Aqui tudo vem pra mim, pra viver até. Vou te falar nada, viu, Léo? A minha vida, você não pode imaginar o quanto eu te amo. Nada existe sem você. A super máquina do tempo. Você é minha vida. A máquina do tempo. Você é o que eu mais quero. Te amo. Instituto Carabina da Campina, pra você que tem o poder da sedução. Você me diz palavras bonitas, ah, pra aliviar a minha atenção. E com carinho. Bora, robozinho, meu gerente. Eu não resisto sua tentação. Você invade meu mundo, não me dá tempo para. Só próximo sábado tem a volta do Búfalo Recordações aqui na quadra do Damasceno. Vai ser legal. Nossa agenda do pop. Sexta-feira tem solar aberto pela primeira vez. A super máquina do tempo chega por lá. Sábado a gente chega junto até o Kalamazoo, lá no Una. Domingo a gente chega junto no Pato Macho, lá no nosso Clube da Saudade. E segunda-feira, segunda que vem, dia 2, lá no Imperial, no Jurunas. Você invade meu mundo, não me dá tempo para pensar. Encanta-me em segundos, em minutos. Dali Mira considerado! Você é demais. Denise Nery, Misael, DJ de Selma Saudade. Um abraço, hein? Coração. Bora lá então. Ah, você é demais pro meu coração. Ah, você é demais pro meu coração. O Pop Saudade tá cada vez melhor. É o trio da humildade que arrebenta, minha irmã, minha irmã, minha irmã. Se eu pudesse, eu chegaria mais santo. Para prestigiar seu enterro, acontece que eu não vou me prejudicar, arriscando até perder o meu emprego. Mas você também podia marcar outra hora pra poder. Scooby-Dooby-Doo. Mas você também podia marcar. Bora, maranhense. Outra hora do canto, outra data pra poder. Ele, minha grande amiga Josilite Tará. Você pode até nem achar decente. minha ausência na missa de corpo presente. Se eu tivesse pelo menos motivação, tinha ido até mesmo a sua extrema unção. DJ Dicelma, dá um chega aqui com o maestro. Vem cá, Dicelma. Outra hora pra poder se enterrar, mas você também podia marcar. Outra hora no canto, outra data pra poder se enterrar. Se essa porra, porém, fosse de manhã, eu iria esse ato de piedade cristã. Mas devido ao ato... Toda equipe Coração Bandido, equipe Pode Muito, desde onde com a gente por aqui, curtindo o pop. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra... DJ Dicelma tá aqui, ó. Inclusive, ela vai estar no Passeio Fluvial do Pop, né? Dia 15 de dezembro. Eu queria aproveitar a oportunidade que ela está aqui para ela convidar ao vivo toda a família Pop para o dia 15 de dezembro, o primeiro passeio fluvial, o Pop a bordo, né? E aí, Dicelma? Boa noite, galera. Esse é o Pop Saudade, meu irmão. Olha, convidando a galera pro dia 15 de dezembro, grande passeio fluvial, o Pop Saudade, hein? Eu tô nessa, hein? Sabes que o Pop é o Pop. Meu amigo Pretinho, do coração esse cara, viu? E o Neto também. Bora que é Pop! Tua voz mecita, Dicelma. Olha só. Fofinho, o meu empresário tá na área. Vamos encerrar aquele x-tudo daqui a pouquinho, meu irmão. Meu amor, que bom que eu tenho você. Nesse momento de paz, de muito... O Pop é o Pop. Seu corpo aquece o meu frio, seu beijo me excita demais. Me abraça forte, meu bem, quero sentir mais e mais. E as nossas roupas? Nossas roupas no chão, até se envergonham de ver. O nosso amor sem vergonha, somente entre eu e você. De Josi pra Scooby, meu. O dia entra na noite, eu totalmente em você. E é pra frente e pra trás. E nesse vai e vem, explodimos de amor e prazer. Aí depois daquele churrasquinho de gado do Júnior da Tramontina, o cara toma meio litro de açaí, dá-lhe aquela soneca, e depois que ele acorda, começa tudo de novo. Depois de uma boa soneca, desperto agarrado em você. E o nosso amor recomeça, mais quente do que a outra vez. Você se entrega pra mim, sem ter hora certa pro fim. É tanto amor que não dá pra nenhum gibi definir. Oh, eu amo meu corpo mais do que tudo que a vida pode me dar. Eu amo meu corpo mais do que tudo que a vida pode me dar. Eu amo meu corpo mais do que tudo que a vida pode me dar. Uma maestra. E ela, Leozinho? Ela se pôs ao sol, uma deusa eu vi. Eu não consigo mais viver longe de ti. E não? Não há. Parceiro Leozinho da Ultra Shop, desde o tempo da Ultra Gás. Ele é fã do Neto, desde o tempo do Búfalo Recordações também, meu irmão.

sós. Vou fazer de tudo pra ter você. Eu não esquecendo que sábado e domingo tem o Nelson lá no Clube da Saudade, hein? Vai ser legal. Pode crer. Eles lutam pra nos separar. O amor tão puro não pode acabar. Será que é verdade? É verdade que eu nasci pra ti. Você também nasceu pra mim. Para Cleiton. É tão belo esse amor entre nós dois. Nós dois. E nem que o mundo diga não. Isso queima meu coração. E nada vai nos separar. Eu vou na rádio na... Para que eu tô sabendo que o Dado pegou só aqueles caranguejos do graúdo. Com o Leozinho, meu irmão. Todos vão. Alô, Dalton! Chegando do amor, os amigos dos copos estão na área. O amor sem fim, o sonho se realizar. Quero ter seu olhar, que só falta me falar. A vontade de estar junto a mim, o desejo de me agarrar. O amor sem fim. Olha aí, Dalton. O Leozinho preparou só os graúdos pro maestro também. Te liga. Não consigo viver desse jeito. As horas que passo sem você. Passando no Zenete. Penso que vou te perder. Dá-lhe raja, dinheiro. Mas o seu desprezo. Para, Leozinho. Agora a porta ficou só o filé, Leozinho. Desse jeito. As horas que passo sem você. Só eu que tenho a chave pro bunda branca não entrar. Você me deu desprezo, posso merecer. Um dia o mesmo desprezo voltará para você. Você me deu desprezo, posso merecer. Um dia o mesmo desprezo voltará para você. Agora é o baile do maestro, meu irmão. Saía toda noite procurando alguém pra dançar. Sabia que um dia sem querer ia encontrar. E eu ouvindo, hein? Ouvindo lá de longe, me encantei com a música que vinha, delirei. E saí correndo pra dançar. Vai dançando, vai! Prega, prega, vou marcar. Puxo moreno, encosto bem no peito e danço brega, brega, sem parar. Danço, balanço, faço sapateado, não há requebradinha. Requebradinha, aperto a cinturinha, aperto a cinturinha. E com jeito começo a girar. Brega, brega, vou marcar. Puxo moreno, encosto bem no peito e danço brega, brega. Sem parar, danço, balanço, passo sapateado e dou uma requebradinha. Requebradinha, aperto a cinturinha, aperto a cinturinha. E com jeito começa a girar. Quando é madrugada, ouço um som legal. Acho que vem de lá, é o Tupinambá. Na época! Será que vem dali? Pode ser o Rubi, ou é o Jackson, tocando por aí. ou é o JC zoando longe daqui? Quando é meia-noite, parceiro Vovinho, empresário Vovinho, tropical, agora dá. Da equipe Favelinha, dia 15, parceiro da Favelinha, com o Pop Saudade, meu irmão. Esse é legal. Tem o brasiliano e o Nova Dimensão. Tem o Furacão Negro e o Itamaraty. Rubro Negro e Impala. Tem também Top Som. Pensa numa cachaceira. Chego, peço uma cerveja, ela... Isso aí é a Luglamu, meu irmão. Não quer mais parar. Vai! Todos os finais de semana eu saio com ela pra beber. Dá-lhe meu Ultra Shopping! Chego, peço uma cerveja. Vamos liberar o safadão aí, meu pai. Tá aí na frente, meu irmão. Às vezes eu fico invocado. Alô, gerente Oni. Ela bebe mais do que eu. E eu sou um dos papinhos. Papinho, ela é. Todas ela bebeu. E eu sou rei dos papudinhos. Papudinho ela é. Bebe mais do que eu. E eu sou rei dos papudinhos. Ela é. Todas ela bebeu. E eu sou rei dos papudinhos. Papudinho ela é. Bebe mais do que eu. Olá, papudinha. Papudinha assim ela é. Ah, eu amo essa mulher. Até a produção do... comendo aquele queijinho. Sei que ela é, mas eu amo essa mulher. Tá ali meu segurança Pantera. A menina da janela fica sempre a me olhar. Eu quero falar com ela. Eu preciso me entregar. Ultra Shop no telão. O meu amor. Que o queijinho não faz? Dá meu carinho pra ela. O meu calor. Vou dar todinho pra ela. Só pra ela. Só pra ela. É só dela. É só dela. Só pra ela. Só pra ela. É só dela. É só dela. A menina da janela fica sempre a me olhar. Eu quero falar com ela. Eu preciso me entregar. O meu amor. Dá meu carinho pra ela. O meu calor. Vou dar todinho pra ela. Só pra ela, só pra ela. E a 12, maestro? É só dela, só pra ela, só pra ela. E a do Bilu? É só dela, e vai dançando, vai tocando, vai maestro, vai tocando, vai maestro. Toca, toca, toca DJ Neto, vai, vai, vai. Pop, pop, pop. Nas nuvens fiquei, seus lábios beijei, enfim me entreguei. Agora sou louco por ti. É o baile do maestro. Nas nuvens fiquei, seus lábios beijei, enfim me entreguei. Dá-lhe equipe Favelinha. Um abraço do maestro do Pop. Boa, cai em bota boa. Vai ver meu amor. Além do horizonte ecoa. Meu grito de dor. Boa, cai em bota boa. vai ver meu amor. Além do horizonte ecoa meu grito de dor. Parceiro Raimundinho, Silviane, o casal do Tapanata na área aí, ó. Louco, estou louco por ti. Arde, dói, maltrata essa minha paixão. O meu coração não suporta. Dá-lhe o buço! O meu coração não suporta um amor assim. Segurança Pantera, você, meu parceiro Leozinho, Del da Chope, estão aqui com a gente, marcando presença no Pop. Olha quem chegou, maestro. Os safadões da saudade e as meninas que não querem prestar. E aí? Por tanto tempo procurei sentir um grande amor assim, procurava por alguém. Shopping Rasga Dinheiro, sempre no apoio aqui do Pop. E pra onde olho, te vejo em todo lugar. Toda noite choro, desejo tanto te encontrar. Vira, maestro! Vira mais uma! Um, dois, um, dois, três, toma, toma, toma, toma! Vai! Banda Amazonas. Pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, saudade. Vem pra minha vida, preciso te ter. Perdoa se te fiz sofrer. Não quero outro alguém, eu só quero você, meu amor. Baby, vem me ame. Lembro do seu sorriso. Volte logo pra mim. Por onde eu ande, lembro de você. Marcos aí do Marcos Zonda na área. O empresário Vovinho. Agora, equipe Favelinha. Avisar que dia 15, o passeio fluvial da Favelinha. E claro que dia que esse aqui, ó. O Pop Saudade, meu irmão. O arrasa, povão. O som do povão. Eu vou ficar aqui e te amar. Até hoje lembro. De você e dos seus beijos, eu nunca esqueço. A cada segundo te você também me quer, mas tem medo. É o primeiro pop a bordo que tá chegando. Acho que DJ Gil, eu quero. Chegando o primeiro pop a bordo, dia 15 de dezembro. Olha a serrada na padaria do Safadão aí no telão. Essa foi violenta. Bora outra chope! Não posso mais viver assim. Sem teu amor, sem você aqui. Volte pra mim, não aguento mais. A solidão é tão cruel. Como é que você tá? Estou só. Tão sozinha, por favor, não me deixe. É pra mim, meu grande amor. No príncipe negro, eu vou te amar. No príncipe negro, me declarar. Ou quando ele vir encontrar você, nova que te quero, eu amo você. Porque não dá mais pra viver só essa solidão. O teu amor, me sinto com só. Volte logo, não me deixe aqui. Manda os brothers. Manda os brothers. Acelera, vai maestro, acelerando, vai maestro. Acelera, acelera. Acelera, mais um pouquinho, aqui não dá mais gelo. Círio de Coraci, a família vai dançando. Baile do maestro, baile do maestro. Um, dois, três, é agora. Tá chegando dia 15 de dezembro. Aqui o brega rola solto e vai até o amanhecer. A galera vai dançando, é diversão para valer. Tem muita mulher bonita aqui nesse caldeirão. É no Alan que eu te encontro e vou te dar meu coração. Camo, everybody, minha gente, vamos lá. É no caldeirão do Alan que a gente vai se encontrar. Já saudade pra galera. É uma parede que não se compara. Pra relembrar o tempo do caldeirão da lanha. E você não para. Para o cachorro. Me chamam Pimentão, outros de creme terra. Ele é o Pupinambá, ele é da galera. Esse é o novo som, é um tecnobrega. Invadindo a região, fazendo a nossa peça. DJ Carvalho aí do Búfalo Recordações tá na área. Agora eu tô legal. DJ Alan, Adriana, meu patrão Alan tá na área. Com a minha namorada. Pau Pop! Seguindo a sua sombra, onde você está? Não me conformo com a distância, vou te procurar. Apaixonado e muito louco, cheio de amor, eu vou seguindo os seus passos, onde você for. Vira maestro, vira maestro, vai virando. Esse coração. Esperando no pop. Bora que já já chega o covarde. Paulinho Maia. Equipe Rasga Dinheiro de Coraci. Chegou, o fã do povão começou a construção. E aí, Leozinho Ultra Shopping? Tudo que existe é qualidade. Cigano do amor. Não nego, você vai achar. Os amigos dos copos amor, na área. Quero dançar. Dia 7, gravação de DVD lá em Castanhal. Sede do Guarani, o Pop Saudade. Você, da... E a caravana Pop vai em peso, meu irmão. Todo mundo vai. O som é digno de muito valor. Meu comando é do DJ Brás. Oh, oh, oh, só quero dançar. Venha sentir calor. É só amor. Vou viver a vida em paz. Hoje vou no negro dançar. Hoje vou no negro dançar. Vou pedir pra parar! Vou pedir pra parar! Parou, maestro!